avião mais 02. Controle, solicitou que o senhor aguardasse um instante no último auto-espera devido a um Brasília que está exercitando aí imenso aqui de saída, acabou de decolar e ele vai ver aqui uma separação seu. C-R-I-E-L. Para onde eu digo copo? I copy Delta Alpha Romeo Golf to Echo, is it correct? Correct. Fazer 58 boas para a identificação de Chega da Mar e disse mantenha 50 direto e passa. Delta Alpha Romeo Golf Echo Lima. Echo Lima. Oceano 310, boa noite. Oceano Identificação Chega da Mar e desce em montanha 0620 para hoje, Patrícia. Controle Salvador, boa noite, Oceano 9180. Oceano 9180, boa noite, contato radar, decolagem, saída da Elcio e mantenha 340. Da El, sobe ao 340, 9180. Para 10, com receita central e nau, no seu taxi 1251, backup 12225. Receita central on 1251, 12325. Is that correct? Controle 9180, possibilidade de voar, Monte Vada presente. Aprisabilidade da presente, 9180. Oi, chama 390 e reduz a velocidade para 250 mais. direita do 10, pode salvar até. Decola da 10, ponto, primeira curva à direita, curva saída da El, vida, morte, vai usar o 074 e o controle de 598, gol 2043. 2043, bagagem, primeira curva, portal 8. Camarada 2043. Bravo Alpha, Sport Rider, Clear the Low Arrival, Distance 3310, desça para 310, ajuste no 014. 3310, desça para 3310, ajuste no 014. Para o Alvira, Salvador Control. Tema 1180, estamos no centro Recife, frequência 125, décimo 1. 125, 15, Renan, 1180. 125, 1. 125, 1, 1180, obrigado. Toda a sustentação. Ok, obrigado. Salvador, boa noite. Nota 096. Abac, 2043. Camarada, 2043. 0. Tem chegada número 4 na aproximação. Na 6310, você para 2010, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Sucesso para 2010, 04, estabilizado, ILS. Como 096, autorizada a velocidade para 2209. Passando o Dona, 3858. 3858, chame a torre 1 895. 895, obrigado, tá ligado. Papel Bravo Alpha V-Sense 2015, Style Airlines, approach request 7 to localize. Salvador, está 3858, muito boa noite. Boa noite, está 3858, avistado o tráfego, livre pulso, 0, vento 1, 5, 0 graus, 0, 8, 9. Autorizado pouso na 1, 0, está 3858. Papa Bravo Alpha, Victor Speed 170 knots. 170 knots, and we are now looking at established at 10 o'clock. Call Tower 118, Lake Small Manifest, Bravo Alpha. 118, 9 o'clock. 1090, this is para 2010, autorizada a sinal e ameaça, não posso estabilizar. 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, o voo 2043, agilize o táxi até a cabeceira no zero, se prepare para decolar assim que é autorizado. Leva-se a meia dúzia de milhas, dá um no zero. Agilizado, é autorizado até o voo 2043. We are 360, after 3000, please confirm direct to Lida position, for 2043. After 2000. Roger, passing 2000, Lida position, go 2043. Repeat the runway on the next flight, and call ground 121, decimal 1, the life. Thank you. passa pra volta. Só se quer já pegar. Papa Bravo Alpha, the taxi Oscar is the first at the left side. and report the vehicle with the yellow light flashing at your left side. Okay, follow it and see you at 24 and good night, sir. Mais, isso para 2003, a gente no 014. Obrigado, tá? autorizado o taxi via Índia até o ponto de espera da 1-0. Manda lá 2-2-9-5, ajuste 1-0-1-5. Contato radar, sua para o nível 360, direto Ledo. Ok, aprovado, Ledo, muito obrigado.

O tempo que ele ficou, acho que eu vou assim mesmo. Quatro mil, o convóio, eu acho, geral, né, na área, né, quem tá sujeito, né, tá aqui, o voo de ponte, né, o voo de ponte, o power long ali, 7195, 381015. Federal, Boeing, a retaguarda após início do pushback, chama o táxi. Clear to line up and take off runway 10, range is 1,000 degrees, 08 knots. Autorizado a final e o passo estabilizado.